vida é tão diferente. Aquilo que sonhamos, talvez o nosso mal seja acordar. Passei o meu futuro lá do firmamento e agora não consigo lá chegar. Estou a sentir a minha voz perdida no deserto, mas sou quem diz que a vida deixa sempre a porta aberta para que eu possa lá entrar e quem sabe regressar a mais pura inocência. A vida é tão diferente, os sonhos que lembramos. Eu sei que o nosso mal é recordar. Do nosso tempo, agora não consigo lá voltar. Estou a sentir a minha voz perdida no deserto, mas sou quem diz que a vida deixa sempre a porta.